Finalmente, depois de uma hora de atraso, entre problemas de internet e problemas no próprio Hangout, que não queria deixar eu colocar no ar, e muita conversa sobre pedofilia e biscoitos de nome estranho, e está entrando no ar o nosso rádio de pilha driver de número 16, ao vivo, diretamente aqui do YouTube, unindo o útil ao agradável, unindo uma conversa legal com descontração, com conteúdo, com discussão, com tudo que você tem direito. É o Rádio Pilha Drive 16, aproveite já para deixar um alô pro Sombreiro Voador, que disse que ia estar ouvindo, menino empenhado no que ele faz, ele que mostra o seu trabalho no Sul, vai para Fio, e não vai demorar muito, pelo que eu conheço, pelo que está se passando por trás, para ele lutar fora do Brasil. Só antecipando isso aí. Então, um abraço pro Sombreiro, abraço para você que está ouvindo, eu já vou apresentar nossos convidados aqui antes de falar do nosso tema. Tenho aqui esse menino que teve envolvido em polêmicas na semana, não foi um Scott Steiner da vida, mas se envolveu em problemas judiciais por conta de. Enfim, eu não posso comentar agora, quem acompanha o grupo sabe. Eu posso falar o seu nome? Não. Agora que é às 72 horas. Essa criatura que falou com vocês agora, É o Marco Faro. introduza-se, por favor. E aí, galera, aqui é o Raven. E vamos tacar de pau nesse rádio pilha Aí, ó, drive aí, vamos tacar de lá. pau, entrando Não! dentro do nosso projeto, cara. O programa não ia começar e a viadagem ia parar. Ah, cara, eu faço isso com o cast do Victor. Eu avisei que antes de entrar no ar, que eu tenho 17 anos, você tome cuidado. Eu sou de menor. Eu moro em frente à delegacia, cuidado. Ah, eu vou aproveitar para introduzir o nosso casal Alberto também, que está aqui morrendo de rir. O Vitor Alves, que seria novidade se ele não tivesse no programa. Então, saudações, Vitor. Não dá, velho. Não dá. Fala que tá na. Por quê? Pera. Recompõe-se Tá na fala aqui. enquanto. Oi. E Agora aí, que eu me qual o recompus. Ai. Foi uma ótima hora pra falar do meme. Fala, Tanaka, fala galera ligada no Rádio Pilha Driver. Ah, meu Deus do céu. Bom, como eu não vou falar, vamos tacar ali pau, porque depois dessa polêmica toda, Já não, falou? melhor deixar de lado. Vamos tocar o bonde aí. E pessoal da polícia, se estiver ouvindo meu programa, por favor, aguardem terminar, ok? A E gente esclarece tudo no final. para terminar as introduções, vou introduzir o nosso querido Ian. Ele trabalha de juiz na Fio e tal, disse que ouviu o programa e agora já está participando. O negócio aqui é assim: é 8h80. Saudações, Ian. Saudações e só um comentário introduzir ao caralho, ninguém vai introduzir nada aqui. Nossa Senhora do Céu. Ó, Claro, senhor, velho. pessoal, vocês que não estão cientes da polêmica, uma hora vocês vão saber o que foi que houve. Ele vai estar nos noticiários, tá? Exato. Então, o nosso tema da semana também esteve nos noticiários de todos os lugares e tudo mais, que foi a saída de Adrien Lee da WWE, se aposentou, disse que não quer mais isso e tal. Agora eu já vou jogar, misturar isso tudo com o movimento Give Divas a Chance, ou Dê uma Chance às Divas. Será que esse movimento, na mente de vocês, não é um movimento que é mais moralismo do que as pessoas ligarem realmente para as divas? Porque sempre teve aquela cultura do pessoal que acompanha pela internet, o momento das divas é o tempo da gente ir pro banheiro e tudo mais. Será que não é mais um moralismo barato do que realmente se importar com as divas? Podem seguir a ordem de introdução ou então façam suas ordens. Pô, eu vou atrás. Não, eu vou atrás, Ian. Nossa, mano, vocês podem parar, por favor? Porra, que delícia, cara. Cara. Eu só tenho uma pergunta pro Sávio. Sávio, se a AJ O Lee que é? ficasse grávida, você comia ela e a criança? Vitor, puta que pariu, cara. Porra, o cara já Você vai vai ser acabar processado. comigo. O cara já vai ser processado por pedofilia. Vocês querem foder o Sávio? O pior é que eu não fiz nada. Não compartilhei um link. O maluco tá com mais processo que o Danilo Gentili. Exato. Não. Eu compartilhei um link, a imagem abre no chat do cara, e aí eu vou ser processado, pô. Tipo, eu fui a vítima e sou processado. A polícia não liga pra isso, amigo. Por isso mesmo. Você por isso mesmo. Você a polícia não liga pra isso. A polícia é muito grave. Mas vamos seguir a ordem. A vida não é tão todinho gelado. Vamos tentar seguir a ordem. O menino criado ao ovo maltino, a leite cupeira, a pão com mortadela. Caraca, velho. Caraca. Quem vai na frente, quem vai atrás, afinal? Não, caraca, você quer que o negócio continue, mas você fala isso, cara. Tá excitado, Vitor. Eu vou dar minha opinião nessa porra primeiro, então. E você é o segundo. E eu vou atrás de todo mundo. Mas e tem eu ainda, filho. E o Sábio vai ser preso, só pra deixar um comentário. E eu vou ser preso, infelizmente. Vamos lá, vai. Vamos lá. Eu sinceramente não acompanhei esse Give Divisa Chance. Porque eu achei que, porra, é uma encheção de linguiça do caralho. Não vai mudar porra nenhuma. A WWE vai sempre cagar pras divas, assim como tem feito há, sei lá, desde sempre. 5 anos. E é isso, depois que resolveram unificar o título de divas com o título feminino, eu acho que virou essa putaria. E a saída da AJ, cara, é uma parada que eu particularmente vou sentir falta da AJ. Na minha opinião, a AJ era uma mulher que... que encabeçava a divisão de divas. Tipo, era uma das melhores. Sem ela, eu realmente vou sentir falta de algo a mais na divisão de divas. Então, não era aquela Divas as Chances? Não era igual o Axelmania? Não surgiu da internet? Não foi isso? Pô, mas Axelmania era foda. Give Divas as Chances, não. É, surgiu mais... É, pior que é isso. Esse é o problema. Como você falou, pra mim, enquanto Charlotte, Sasha Banks, esse pessoal que sabe lutar no subir, no entreter o público, não vai mudar muita coisa, vai continuar ali, enfim, é o mesmo bolo, é Nikki Bella, Brie Bella, Paige, até uma hora essas divas subirem. Porque você pega um roster que tem Nikki, Cameron, que é Summer Rae, e a, enfim, Eva Marie, não vai mudar muita coisa. Tem a Naomi, tem a Alicia Fox, mas não vai agitar muita coisa. Pra mim, vai continuar a mesma merda. É, e tipo, preferir as divas da WWE, necessariamente falando, do que preferir as divas da NXT, é tipo você preferir o Total Divas do que, sei lá, a WrestleMania. Exato. É bem isso. Cara, é que, tipo, todo mundo agora, sabe, parece que quer plantar o wrestling na WWE, sabe? Tipo, a WWE respirar o wrestling e tem que ter wrestling até o Vince McMahon tem que vir fazer uma luta contra o Triple H, o Michael Cole tem que fazer uma luta contra o JBL, sabe? Acho que ficou muito, sei lá, cara, as pessoas... Não, cara, não esse mais tempo tanto de entretenimento, o funcionário sabe? Lutar morreu junto com a WCW. Hã? Esse tempo de funcionário lutar, comentarista, GM, seja lá o que o cara for, esse tempo de funcionário lutar, morreu junto com a WCW. Não, sim, eu entendo, mas o que eu quero dizer é que, tipo, as pessoas parecem que quer que todo mundo lute, sabe, que apresente boas lutas e não sei o quê. É um direito que o público tem até... E que tenha tempo pra lutar também. É um direito que o público tem, mas é um bagulho que acaba ficando meio chato, cara, sei lá. Tipo, você pega a Divas Division, se você for parar pra analisar bem, tem sim um pessoal que consegue salvar. Por exemplo, Natália e Naomi. São duas que estão trabalhando bem juntas ultimamente. Oi. Tem a Paige, que é... Eu particularmente acompanho a Natália desde que ela entrou e, porra, ela sempre foi uma diva excepcional, mas não sabia fazer as coisas direito. Agora que ela sabe, digamos assim, estão cagando pra ela. É, então, porque, tipo, vaziou muito. A Divas Division, que conseguia unir as duas coisas, entretenimento com bom wrestling, era aquela da Ruthless Aggression Era, que tinha Trish Stratus, Lita, sabe? Ali dava pra você ter as duas coisas. Hoje em dia é meio, sei lá, parece que a WWE ou foca em um ou foca em outro. E parece que tá focando mais no entretenimento, questão de Total Divas, não sei o quê. Mas, cara, sei lá, eu acho que é um movimento importante, porque, querendo ou não, é uma empresa de wrestling, precisa ter o wrestling na bagaça. Só que, é como o Tanaka falou, acaba sendo meio que falso moralismo, porque você não pode acabar cobrando tanto assim numa divisão que tem Summer Rae, tem Cameron, que consegue botar uma risada falando do Batista, mas, né, tá difícil. Tem uma coisa, falando de Summer Rae Cameron e tudo mais, e falando no quesito falso moralismo, o pessoal cobra muito direitos iguais dentro da empresa. Não dá, gente. Você faz um main event de 20 minutos com a galera e tal, e já acham ruim com homens, com mulher vão cagar e andar. Se for uma luta boa, tudo bem. O pessoal pensa que o que faz o NXT dá pra fazer de boa no main roster. Não dá não, galera. O público que assiste o NXT dentro da Full Sail Universe não é o mesmo que assiste as 10, 12 mil pessoas que assistem o Raw. A gente tem que ver isso. E falar em Raw, em falar em NXT, opinião de cada um de vocês. Qual foi a última vez que a WWE, fora pay-per-view, show semanal, fez uma luta de divas boa? Joachim Strauss versus Lita. Não tem outra. Mentira. Ainda teve Beth Phoenix versus Natália. Cara, Beth Phoenix era, porra, a melhor das melhores. Até hoje Então, eu não concordo com a foi uma luta aposentadoria boa. dela. Teve uma luta no main event. Eu não tenho certeza se foi Beth Phoenix versus Natália, mas foi uma luta muito boa. Comparada a níveis de divas, sem destaque. Atualmente. Foi num dos primeiros main events da main event show. Não, main event mesmo. Foi uma luta aí que teve a Natália. Não tenho certeza se foi Natália e Beth Phoenix ou se foi Natália e outra diva. Mas foi a Natália que estava envolvida. Mas, fora isso, se você pega a luta de Raw, não dá vontade de se assistir, não. Dá nem vontade de você chamar de luta. Agora, já que vocês falaram nesse ponto importante, NXT passado, que antigamente dava para fazer legal e agora não dá para fazer, a solução para esse 2015, agora, nesse momento, presente momento, seria você tentar investir um pouco no passado, trazer aquela galera lá, ou fazer algo parecido com o que faziam com aquela galera, ou então moldar o estilo 2015 de fãs e colocar o pessoal do NXT para subir também. Pra mim, eu tiraria todas as divas do main roster, sinceramente. Com algumas exceções, claro, tipo Natália, Naomi. Tiraria as do NXT e poria no NXT, talvez as que saíssem do main roster, e umas das indies. Eu acho que a WWE tá precisando de uma diva diferenciada. Tipo, Kaitlyn Ray, Santana Garrett. Mulheres assim, de atitude. Não tem coragem para fazer as paradas. Bom, já que Lita e Trish Stratus não lutam mais, sinceramente eu creio que subir as divas do NXT para o main roster seria a melhor solução. Né? É a Charlotte, Sasha Banks, a Bayley. Enfim, tem que renovar o roster das divas e também renovar o NXT, já que elas vêm conquistando. Até porque, sabe, daquela galera o disco que tá lutando, acho que só tem quem? A Vitória, com mais de 40 anos. Exatamente. A Vitória também, depois que saiu da TNA, sumiu. Nunca mais ouvi falar. Ela luta em alguns eventos independentes aleatórios, mas ainda tá uma MILF legal. Mas enfim, prossiga a sua linha de raciocínio. E só para terminar, e é isso, acho que renovar não só como eu falei agora, não só renovar o nervoso das divas, mas o NXT também. E trazer uma Candice LeRae, quem sabe, a Kimberly. Tem muita gente boa nas linhas que a WWE pode trazer. Já que a gente está falando isso de renovar a divisão de divas e tal, na opinião de vocês, se vocês pudessem trazer uma só mulher das Índias, da Europa, não importa de onde. Segura, segura. Deixa o Vitor dar a opinião dele, que a gente vai tocar nesse ponto de indies já um pouco depois aí. Até porque eu tenho um comentário legal para fazer sobre isso, que eu assisti o Shine 26 essa semana, para comentar. Eu até mandei a foto, que não foi uma foto estilo Sávio Sabe? Castro. É pro Vitor, que por sinal desligou o computador dele também, de uma mulher que lutou no Shine 26. Vitor, dê sua opinião sobre o outro tema que a gente já fala sobre isso já. É, sobre o NXT e o Raw, né? Que eu Isso. ainda tô meio traumatizado com a questão da foto que você me enviou. Foi. Galera, quem estiver ouvindo, foi instantâneo. Eu abri o link da foto, o PC desligou. Vocês não têm ideia. É verdade isso. É que eu não consegui gravar, mas isso. Cara, meu Deus. Enfim. Eu acho que seria uma boa solução trazer as divas do NXT pro main roster. E aí deixava as que estão agora, não precisa se livrar delas. Ou manda de volta pro NXT algumas, de maneira um tanto quanto disfarçada. Ou deixa elas mais pro Total Divas, as que, óbvio, as que não tem jeito de aproveitar. E deixa lutando em main event, bota numa, no SmackDown, segunda, terceira luta, sabe? Daria para fazer uma embolada e aí deixar, tipo, as divas do NXT mesmo, que tem um talento e pá. Colocar no Raw, colocar pra lutar um destaque a mais no SmackDown, essas coisas. Então, agora já que o Ian tocou nesse ponto das independentes, eu assisti, agora que eu tô fora da blogosfera, tô fazendo esse programa todo independente e tudo mais, já aproveitando, se você tem um blog pessoal e quiser divulgar o rádio de pilha driver, não custa nada, tá? Eu também não vou pagar pra vocês divulgarem, então, pode ser, né? Quem quiser divulgar, fique à vontade, porque é um programa legal de se ter na sua programação, apesar de ter criminosos envolvidos nele, mas tudo bem. É, falando disso aí, desse lado independente, eu assisti o Shine 26, até mandei a foto da La Rosa Negra pro nosso querido Vitor Alves e o computador dele deu pau, uma coisa que é hiper normal. Mas eu tenho que dizer que o wrestling feminino, no geral, não tá numa boa fase. Pessoal que martela falando das indies e tudo mais, principalmente falando sobre lutadores, ah, porque nas indies tem lutadores muito bons e não sei o quê. Se você pegar o roster da Shine, da Shimmer, você acha algumas lutadoras boas. Boas. Não ótimas, não excelentes. Mas Boas. se você pegar o roster da WSU, você vai ter uma grande decepção. O roster da WSU, o pessoal foi treinado pela CZW Academy, mais ou menos. Enfim. E algumas inserções que aparecem em todas as empresas femininas. A menos que ele fa que faça um trabalho ao estilo que fizeram nas Joshis, por Ureço, tudo mais, respeitar o negócio, não vai pra frente, não. Porque a melhor coisa que a WWE fez foi contratar a Sarah Del Rey pra ser treinadora. Eu critiquei Melhoramos muito, porque muito depois disso. eu critiquei muito, porque eu queria ela como lutadora. É claro, é um talento fora do comum. Tá pra nascer uma lutadora a nível de Sarah Del Rey nas independentes. E vai demorar. Vai demorar, realmente, vai demorar. Não tem, não tem atualmente, pode procurar. Qualquer que seja lutador. Tanto é que o main event da Shine foi Mia Yim versus. É, esqueci o nome dela, Brittany, da TNA. Pra quem conhece como Brittany e pra quem é das independentes, a Santana Garrett. Mas enfim. Não tem lutadoras boas nas indies que você possa pegar e jogar lá no main roster com prioridade, com facilidade pra ela chegar e já mostrar talento. Porque a Emma, por exemplo, era independente. É A aquela. Paige foi a melhor independente nos últimos tempos que eles trouxeram. A Emma era Aquela Blue independente. Pants também, todo mundo fala dela, eu não vejo graça nessa Bailey mulher. também. Desde Bailey que eu vi também. um Bailey evento também. da. A Bailey ainda não descolou no NXT. Não decolou, no caso. Descolou, não Essa Blue decolou. Pants, ela corre sem graça há anos. Eu vi um evento da. Não sei se existe mais. Wrestling Respect. E ela já era uma caca naquela época. Eu, sinceramente, eu gosto da Liva Bates. A Liva Bates. Aí, quando ela aparece na frente do meio mundo de retardado do público do NXT, apelidam ela de Blue Pants. Aí, cria a ilusão dos oficiais que aquilo vai dar certo. Pronto. Cagou. Qualquer chance dela assinar de vez, definitivo, porque ela não vai. Não agora. E se assinar pra vir como Blue Pants, é melhor não assinar. Porque ela faz um trabalho excepcional algumas vezes nas indies. Ela pode virar um mutante. É tipo aqueles mutantes de novela da Record. Então, ela trabalhou com a Jessica Havoc, que no último evento da Shine, ela voou do topo da. Do topo. Digamos, do topo da arena, né? Do topo da arena, meio mundo de gente da plateia. Foi numa luta hardcore contra a mãe da Paige, que é a Sarah Knight. E eu não lembro quem era parceiro, eu acho que era Su Yang. É, Su Yang era parceira da Sarah Knight. Já que vocês falaram da Saraya Knight, Ela ainda luta ou aposentada? Ou aquela aposentada que luta de vez em quando? Ela luta vez ou outra. Ela lutou na semana, nessa semana do WrestleMania porque ela tava lá, né? Ela viajou para os Estados Unidos pra assistir a Paige, ficou de vez pra. Que ela tava na WrestleMania, tem uma foto dela com a Paige. E foi lutar no evento da Shine da sexta-feira. Sexta após o WrestleMania. Mas enfim. Pela primeira vez a gente tem que dizer que não tem solução nas indies pra gente buscar. Tem que fazer um trabalho com quem você tem. Ou então pegar alguma peça. Tanto é que eles não têm contratado lutadoras independentes. A Eles têm última que eles. pego. Eles têm pego umas modelos e treinados. Apenas. É, que a última que eles contrataram, que não era nem lutadora, é essa fisiculturista. Até não me lembro o nome agora. É Dana Brooke, não é? Eu acho que foi a última mulher que eles contrataram, mas a mulher não era nem lutadora. Na verdade, uma das últimas que foi contratada foi essa que o Seth Rollins vazou os nudes dela. A Zara Schreiber. Ao menos, eu não sei se contrataram porque eu me afastei um pouco das notícias, mas ao menos até onde eu sei, ela foi uma das últimas. A Dana Brooke foi um pouquinho antes. Mas enfim, isso não é o que importa no momento. Como o Vitor falou, talvez fosse importante você colocar as divas para fazer um trabalho com a Sarah Del Rey. Por que não? Por que não colocar a Sarah Del Rey para fazer uma ou duas lutas? Eu não sei se é. Eles não colocam. Definitivamente não colocam. Eu acho que E ele eu espero que ela não seja um Bill Demo de filme. Deus queira que não. quebrou. Estuprou. Meu Foi Deus do céu. mesmo. Isso foi o Sábio. Ah, meu irmão aqui. Ah. Eita, meu Deus. Não, cara, não, cara, sério, eu tô ficando com raiva já, vou sair do chat. Sem brincadeira, beleza. Pô, agora é que eu tinha uma piada maneira. Não, guarde pra depois, pra não terminar. Vou me acalmar. Ian, Alguém pode falar alguma coisa? conclua seu pensamento, por favor. Ah, então, eu acho que a WWE devia fazer com a Sarah Del Rey ou com alguma diva mais antiga o que eles estão fazendo com o Rhino ou com o Brian Kendrick, que é botar essa galera com mais experiência no meio dessa galera que, entre aspas, não tem tanta experiência. Contrato por experiência. É para dar um gás na rapaziada, para eles sentirem o que é ter experiência. Não era isso, mas primeira coisa que me deu a cabeça. Não, deu pra entender. Coloca pra trabalhar com a galera da experiência. Pra ver se passa alguma coisa pra elas. Passa uma vivência. Talvez fosse legal contar com a Vitória no Performance Center também. Não é que ela fosse, ah, meu Deus, foi uma lutadora sensacional. Mas só por esse lado da experiência, porque o Rio Morris também não foi muita coisa na WCW e era o Bill Demott lá. Então, ela já teve muita experiência na vida, Vitória. Talvez a Lita e a Trish Stratus não tem como, porque são mãe de família agora. Então, fica um pouco Delícia, cara. complicado. Desperdício. Então, o nome mais evidente é o da Vitória mesmo, talvez. Até porque ela tem 41 ou 40 anos. Tá nessa base a Vitória já. Pô, eu posso estar errado, mas a Jaqueline ainda luta, certo? A Jaqueline, eu sei que a Jazz luta. É, então, era isso Então, que a eu ia falar. Jazz. Talvez ela fosse uma boa opção, não sei se é. Eu falei merda, eu confundi aqui. A Jazz seria sensacional pra isso. Eu tinha medo da Jazz, eu vou admitir isso aqui agora. E quem não tinha, cara? Já sei, filhote do demônio pra não ter medo daquela mulher. Eu acho que a nova encarnação dela é aquela Larussa Negra que eu mandei pra você. Deus que me livre, gente. Pô, entre nós, só eu que não sei quem é a Larussa Negra. Eu vou compartilhar a tela pra quem tá no Hangout, eu vou Eu pegar também uma não foto sei. dela. Pô, eu Olha o não tô PC de todo mundo desligando. computador Olha o PC de de todo mundo desligando, eu tô avisando. Vocês têm certeza que vocês querem ver a Larussa Negra? Eu prefiro jogar no Google. Olha, eu Não, vou peraí. compartilhar a tela porque tem gente assistindo aí, vai aparecer para todo mundo. Não vai ficar só para vocês. Lembrando, o computador do Vitor desligou com essa foto, Ó, tá? começou a dar Então bug no microfone do Tanaka só dele falar do negócio. negócio, gente. Foi porque eu tava carregando a foto. Aí, ó. Tá vendo? Não. Eu vou compartilhar a tela. Ah, meu Deus. Senhor. E lá vai. Compartilhar a tela. Aí. Ah! Porra. Que isso? Caraca, bicho. Todo mundo tá vendo quem é La Rosa Negra? Cara, é a Jazz 30 anos mais nova. Exato. É tipo e o pior você é que ela é... Posso... E o pior é que ela conseguiu casar ainda bem. Ainda. Não, casou com o Rodney Mack, o ex... Ela casou com o Rodney Mack, o ex... Ai, que linda. É... Ai, ué, que... Qual o nome da estampa que ele fazia, mano? A Mean Street Pose. Galera, então, a gente tá comentando sobre a Divas Division da WWE, sobre as indies, mas a TNA não parece estar seguindo esse padrão de crise que o mundo do wrestling tá tendo. Não sei se é só por mim, mas eu não acho que, no caso, a TNA, acho que ela tá conseguindo contornar bem essa situação. É o seguinte, Vitor, falando de roster, a TNA não tem um roster fixo, principalmente de Divas. Elas vez ou outra fecham com a, por exemplo, a Jessica Havoc, que ela não tem contrato fixo. Ela, eu não sei nem se ela vai aparecer mais, mas estão dizendo que sim, que ela tá aparecendo pela Shine. Mas fixo mesmo, eles têm Gil Kim, Erin, Awesome Kong, eu acho, que assinou fixo também. Acabou. Eles giram a divisão em torno disso. Eles trouxeram a Brittany, que é a Santana Garrett, que tava voando nas independentes, literalmente, e colocaram lá, não deu certo, ela voltou. Ué, não dá pra parar de girar a divisão em torno... Se bem que a divisão feminina da WWE também tá girando em torno de Bella Twins, Paige. Bella Twins, Paige. Acabou. Paige. Agora que AJ saiu, pronto. No meio. E agora que AJ saiu, ferrou. E já que vocês falaram isso... Eu acho que o grande mal da divisão de divas da WWE é girar em torno de uma, duas ou três lutadoras. Mas esse é o problema, eles vão girar em torno de quem? Tem a da Natália. Divisão de divas. Ok, tem a Natália, Naomi, é. E acabou. Vai só aumentar a roda, com, talvez uma roda preenchida, assim. Essa Battle Royale que vai ter no Raw, ela vai servir pra mostrar principalmente o porquê não gira em torno de mais gente. Isso, perfeito. Exato. Agora já pensou, aparece uma Charlotte da vida. Gente, se isso acontece na Battle Royale, ah, meu Deus. É, se aparecer a Charlotte aparecendo e ganhando. Ah, vai ser. Vai ser um baita inimigo. Se não for pra ganhar, ela não vai aparecer. Tem que dizer isso. Ela não vai. O osso então, é que eles estão, tipo... É, como é que eu posso dizer? Eles estão elevando muito a Naomi. Acho que não vai ter jeito. Acho que não vai... A Naomi vai vencer essa Battle Royale. Tá meio que na cara isso. Aí perde pra Nikki Bella. No pay-per-view. Exato. Tá o marido, tá a esposa, né? É, tá pior que ele mesmo. Se bem que a gente tem que olhar um negócio. Ao menos pelo que eu entendo, apesar de ser uma tag team match, essa regra é antiga. Se você bate o campeão, você tem que ter uma chance contra o campeão. Cadê? Cadê a title match? Cadê? Não teve. Foi isso que comentaram com o Kane na hora de pedir a Battle Royale, elas falaram que não sei o que, tá certo que a Naomi pinou duas vezes a campeã e não sei o que, não sei o que, mas a gente deu uma chance pro Give Divas a chance, não sei o que, não sei o que, o Kane com o saco na garganta deixou a Battle Royale. Aí depois a Cameron botou rindo, não basta ser ruim no ringue, tem que ser ruim em tudo que faz, até na risada. É um talento, fala a verdade, é um talento essa menina, é um prodígio. E aí ele não se contentou e pronto. Que botear rindo é praticamente você, sei lá, botear um show. Exato. Depois daquele pinfall que ela tentou fazer com os ombros invertidos, que aí eu não lembro quem era que ela tava enfrentando, mas que ela, eu acho, não sei se era a Naomi, enfim, era. Não importa quem era. Mas a Naomi tava de bunda pra cima, ou quem for, quem quer que seja aquela hora, e ela fez o pin e mandou o juiz contar. Conta, conta, aí que ela se tocou que tava errado, ela virou rapidinho, conta agora. Jesus amado, e vocês querem que dê uma chance às divas, eu não entendo esse movimento, sinceramente. A parada, sinceramente, tragam a Yoshihiko e tragam de volta o Santino Amarela vestido de mulher. A Santina Amarela. Santina Amarela. O Santino tá mais bichado que muito lutador mais velho. Ele faz uma cirurgia e depois faz uma cirurgia pra corrigir a cirurgia. E assim vai. Pergunta muito importante. Que sentido do bichado você quis usar? Bichado, bichado. Ferrado. Pescoço zoado, ferrado. Zoado, zoado, zoado. Eu lembro até hoje da promo lá do Santino. I'm Santina Amarela, the twin sister of the Italian. A promo pós WrestleMania. Putz, cara, eu lembro. Nossa senhora! Fora a feud que ele teve com a Vicky Guerreiro. Putz, acho que foram as duas mulheres mais feias na história da WWE. Isso porque uma nem mulher era. Não, tem uma mais feia. A mais feia de todas não é possível. Nicole Bass, cara. Eu ainda acho a Berta feia. Não, nossa. A Nicole Bass. Berta feia Nicole... era de sangrar a vista quando você via, cara. Tinha a Bunakano também, mas ela era bonitinha a minha vista. Isso porque a Aja Kong nunca apareceu. É. Mas a Nicole Bass. Joga a Nicole Bass no Wikipedia aí. Ela parece vocalista do Twisted Sister, o G. Snyder. Luto que o baterista morreu. É, a gente fala aqui de mulher feia, mas infelizmente tem umas mulheres feias que lutam bem. A gente tem que falar desse pesar que existe mulher feia que luta bem. Então, se você joga uma mulher feia no main roster pra uma luta de 12 minutos, ninguém ia ligar pra Give Divas a chance, não, pessoal. Pode ter certeza. Ninguém quer ver uma pessoa feia lutando por 12 minutos, ainda mais mulher. E ainda mais o público sendo 80% masculino. É um fato. Mas será que esse Give Divas a chance, ele não é meio que um protesto com essa história de modelos na WWE? Tipo Eva Marie, essas coisas? Só se for um protesto de feminista pra ter a nega peluda lá lutando. Ah, Deus que me livre, cara. O Give de... Agora me veio uma parada à cabeça. O Give Divas a Chance vai se tornar daqui a uns 2 ou 3 meses o que aquele programa de internet do Zack Ryder era, tá ligado? Vão dar uma chance pra elas, mas daqui a pouco vão voltar a cagar pra elas. Concordo. Se bem que eu ainda penso que o Zack Ryder vai voltar e vai vingar o cinturão que ele perdeu do John Cena e vai ganhar dele. Eu acredito. Pô, no dia que o Zack Ryder voltar, eu viro campeão da WWE. Digamos que ele voltou, mas ele não vai ganhar do John Cena. Eu tô brincando, tá? É só zoeira. Antes que pense que eu tô falando assim. Ah, e só uma dúvida que me veio a cabeça... Uma dúvida não. Uma coisa que me veio à cabeça aqui. Saindo um pouco do assunto de divas. Vamos falar rapidamente sobre o Pero Aguayo. Pra qualquer filho da puta que disse que ele nunca lutou na WWE, vai tomar no cu porque ele lutou sim. Eu só queria mandar alguém tomar no cu. Já mandou? Já tá satisfeito? Não, mas pode continuar aí. Enfim, vamos fechar com o último tópico aqui, porque muito se fala do nome do momento... que eu espero que venha pro Brasil pra tomar uma bela de uma surra e acabe essa moda do caramba, Ronda Rousey. Muito se fala depois daquele segmento da WrestleMania 31, que, bom, ela vai lutar contra a Stephanie da WrestleMania 32. O segmento bosta. Olha, eu vou explicar pra quem que foi aquele segmento. Provavelmente não tava no roteiro, eles olharam pro céu, bosta, não vai anoitecer, não vai dar pra fazer entrada. Fizeram um segmento de 800 minutos. E o ficou todo mundo repetindo o que estava dizendo. Chamaram a Ronda Rousey. O The Rock passou meia hora só olhando. E o que foi que aconteceu? Bem, promovemos um evento com a galera do UFC também. Eu, particularmente, penso que existe uma chance muito mínima dela vir lutar algum dia pela empresa. Agora você tem que aproveitar o momentum dela. É como eu falei, se ela vem e pede pra Beth correr no UFC, já era, bruxão. Acabou, mulher. Sinceramente, a Ronda Rousey só perde pra Cyborg. Pode ser, vai que a Cyborg ganha. Pode ser. Contrata a Cyborg pra ser Monster Hill, que eu tava falando no grupo. Se quer lutar, contratar alguém do UFC, você tem que aproveitar a questão de momento. Você não pode projetar uma coisa de um ano pro outro. As coisas mudam muito. Vai que ela dá uma de Anderson Silva, quebra a perna e cai no top no mesmo ano. Não, por exemplo. Fora, eu não sei a veracidade, mas eu vi alguns dias na internet um papo que o próprio Dana White falou que deixava a Ronda Rousey lutar na WWE, desimportante de quando, se o CM Punk fosse manager dela. Eu duvido muito que o CM Punk volte pra WWE. Ainda mais como manager. E eu acho que o Dana White foi um pouco. Eu acho que o Dana White foi um pouco irônico, né? Basicamente. Não falou sério. Mas seria ele sabe melhor, que o CM Punk não volta. Mas seria bem legal se ele fizesse isso. Seria mais pra provocar a WWE, tipo, o contexto da história em si, não. Pelo que eu vi, essa aparição que ele faria, ele seria pra promover a primeira luta dele no UFC. A primeira luta dele ainda vai ser esse ano. Então a Ronda teria que lutar esse ano aí. Mas o pessoal fala muito de WrestleMania. Eu acho que não colocaria uma pessoa com star power dela pra lutar num evento fraco. Talvez um SummerSlam que não é tão fraco, mas também não é um WrestleMania da vida, né? Tem que concordar. E ainda mais com a Stephanie. Eu poria ela num pay-per-view pequeno. Nem arriscaria um SummerSlam. Botaria, sei lá, num Fastlane da vida, ou numa coisa pequena assim. Agora já falando disso aí, será que ela seria realmente um bom nome pra essa divisão feminina? Detalhe, ela não tem experiência com isso ainda. Eu só acredito vendo a primeira luta dela, sinceramente. Mas eu só acredito! Vendo! Ah, oi! Abriu a porta lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, olho do lance! Foi, ei! Tipo, você. O Fastlane seria uma boa pelo fato de ser um pay-per-view que ainda não tá, como eu vou dizer, estabilizado na grade, sabe? É um pay-per-view novo. A presença dela daria um upzinho no evento. É isso. Assim como foi o bagulho da Feud com o Sting e no Triple H. Fizeram um segmento no pay-per-view. Fizeram dois, aliás. Fizeram do Bray Wyatt e fizeram do Sting. Se for pra elevar um pouco mais o pay-per-view, acho que é válido colocar a Ronda Rousey no Fastlane. Só pra dar o storytelling, não lutar mesmo no Fastlane. Agora, se for falar por aleatoriedade, tem o Payback mais próximo. Pode ser também. Pode ser o Payback. Eu chutei o Fastlane, porque foi o primeiro que me veio a cabeça aqui agora. Tem o Payback, tem o Battleground, ainda tá na grade? Acho que sim. Battleground também. TLC também. Tava comentando que o início da Feud toda e a caralhada inteira para o WrestleMania 32 ia ser no Hell in a Cell. E que poderia até ocorrer um combate no Hell in a Cell, coisa e tal, no pay-per-view. Mas se a gente for olhar direito no segmento do WrestleMania, o Triple H saiu mais lesado do que a Stephanie. O cara sobreviveu à luta com o Sting e para um hip toss da Ronda Rousey ele se caga todo. Bem isso. E o Kevin Nash torceu o quadríceps de novo. Mas e aí? Ronda, sim ou não? Sinceramente, por habilidade eu não sei, mas por físico sim. Mas não seria uma sacanagem pro movimento Give Diva da Chance já colocar alguém assim e chegar ela sentando na janelinha? Na visão da WWE não, né? Eu tava pensando nisso. Na visão de vocês e dos moralistas. Não que vocês sejam moralistas, mas... Então, na nossa vida... Não, eu sou ateu. Eu vou dizer por mim. Seria bom, cara. Ia vender. Isso é um fato. Ia acabar vendendo pra caralho. Talvez não, acho que não. Talvez não no spot das divas, tipo, Divas Champion. Tipo. Mas coloca ela com o Feud, com a Stephanie logo, sabe? Entendeu? Eu acho que ela não seria a solução. Ela não seria a salvação da pátria. Pelo fato dela não ter a experiência ainda no wrestling, coisa e tal. É, a gente tem que dizer que a Stephanie, apesar de ter rodagem, ela não é essa, ela nunca foi lutadora em si. Pois é. É, mas ela tem dela foi sempre o título da WWE na história que o Zack Ryder. Bem, enfim, dá tempo de treinar ainda. Mas eu ainda espero que a Beth Correia ganhe aqui, porque eu sou BR. BR. Pode ter certeza que a Beth que queria matar o taxista aí, vocês que acompanham a notícia devem saber o que houve. Sim. Arrumou briga, então, se o taxista... Se a Ronda bobear, ela faz ela de taxista ali no meio do octógono. Eu espero. Não, e se ela perder, aí eu espero pela Cyborg mesmo. Mas eu só quero que acabe essa moda e que ela venha pra WWE, sei lá. Na verdade, eu não quero ela no spot de topo. Tipo, no SummerSlam, que a Stephanie lutou contra a... Abri. Falhou o nome. Foi? Isso, Abri. É, na época deu falha no engano. Exato. É, porque eu ia falar Nick Bella, mas eu pensei de novo na luta. Enfim. É um pouco de sacanagem, realmente, colocar alguém sem experiência lá no topo só por questão de vendas. Apesar de que é a mesma coisa com o CM Punk no UFC. Já tá sentando na janelinha e tem muito lutador prostituto da vida com esse negócio do CM Punk chegar já no topo. Mas é questão de fama. Se um lutador de basquete já foi main event do WrestleMania, então a gente pode esperar de tudo. É questão. Futebol americano também. Uma questão parecida. Ele era jogador de quê? Eu não lembro agora. Era um jogador que lutou contra o Bam Bam Bigelow. Era futebol americano. Era da NFL, perdão. É. Eu falei no impulso. Teve até um Battle Royale, WWF contra a NFL na época. Putz, a pior cagada que a WWE poderia ter feito naquela WrestleMania. De tudo, do conjunto da obra que já não foi lá aquelas coisas, que acho que o que salvou foi a Cage Match lá do final e o Aspect Teams. A WrestleMania 2... Puta, foi horrível aquilo, cara. A WrestleMania 2 já foi cagada pelo fato de ser em três lugares diferentes. Exato. Não é pra manter um público. Mas tipo, enfim, fez a... Mas enfim, opa, enfim. Eita. É isso aí. Acho que é essa parte da Ronda Rousey. Ele tem que concordar nisso, que ela não pode chegar. É como... Não é que vai ser ruim pra empresa, vai ser ruim pras lutadoras e pro movimento Give Divas a Chance. Agora que se você eles podem construir um segmento bom com uma pessoa de fora da empresa, eles podem pra uma pessoa de dentro da empresa. Não que o segmento tenha sido bom. É, agora que você falou fazer. Isso, eu acho que pegar uma pessoa como a Ronda Rousey só por causa da fama e botar na janelinha é tipo você pegar um part-timer e botar na janelinha. Também. Pra mim é a mesma coisa você pegar a Ronda Rousey e botar ela pra lutar e pegar o Undertaker e botar pra lutar. Pô, foda-se a história que o cara tem. Ele é um part-timer. Isso não vai mudar. É quando pegar agora, a Ronda Rousey... Né? Agora, mas a Ronda vai ser part-timer já no começo. Undertaker chegou. Era quando pegar o Hulk Hogan. Bem lembrado. A gente não pode comparar casos de lutadores, realmente lutadores, que chegam pra ser part-timers, com uma lutadora de MMA que chega pra ser part-timer. Exato. Ser part-timer não, pra fazer uma luta. Cara, eu acho que é assim, as divas elas têm que pôr na cabeça que, se é, como você disse, é uma luta só. É uma luta só, cara. Não vai ser o main event de WrestleMania, Ronda Rousey versus Stephanie McMahon. Não vai ser, velho. Se as divas não conseguem desempenhar um trabalho que consiga ser superior a essa feud de Stephanie McMahon versus Ronda Rousey, então não tem do que reclamar se a mina tá vindo pra lutar, entendeu? Mas será que a culpa é exclusivamente delas? Tem esse ponto também, mas convenhamos que grande parte não faz uma grande coisa e pede muito. É, se não vende, não tá aproveitado. Essa é a regra. 80% da divisão de divas faz isso. Então, não adianta só elas saírem chorando porque a Ronda Rousey conseguiu o spot se elas não fazem por merecer um spot, sabe? Se elas não se superam, com um booking às vezes fodendo você consegue, sabe, se superar. Aquela velha história de não critique se você não consegue fazer melhor. Pois é, velho. Tipo o Mizdal. O Mizdal, a gimmick dele foi feita única e exclusivamente pra acabar com a carreira dele, pra transformar ele num jobber de vez. E ele se saiu bem, ele conseguiu ser querido pelo povo, ele é jobber. Pode virar num futuro próximo, mas ele pelo menos se dedicou, sabe? É um maluco. Isso também. Não importa o papel que vão dar pra você dentro da WWE. Pode ser o papel mais bosta ou o papel mais foda. Você tem que fazer o bagulho direito. Eu lembro que um lutador disse isso. Me falhou agora na memória, mas eu já ouvi um lutador dizendo isso. Não importa se eles vão fazer você vir de Goblin e Gooker. Mas você tem que fazer o negócio bem feito. Eu não sei se foi o Triple Wade, mas creio que foi ele. É uma coisa parecida. Eu vou falar que uma coisa parecida, como uma pessoa diretamente ligada ao Pro Wrestling como juiz. Não importa, por exemplo, se tu vai fazer a luta de abertura ou o main event. As duas são fodas do mesmo jeito. Tu tem que fazer a parada direito. Não tem que fazer visando o que, que você vai ganhar com isso ou como que vai ser isso. Você tem que fazer bem. Você não pode. É a sua obrigação. É a sua obrigação. Você sustenta pra isso. É a sua obrigação fazer isso na empresa. Você não pode ser mais um Great Antônio da vida. E você não chega numa empresa já pra ser chefe. Você começa, por exemplo, lá de baixo, vai evoluindo como fruto do seu trabalho. Você vai evoluindo no cargo até chegar onde você, no máximo que você consegue. Mas isso você só consegue com o fruto do seu trabalho ou bajulando. Ou você pode vender sua alma ao dono. Simples. Ou vender outras coisas. É, também. Casar com a filha do dono. Ou comer a filha do dono. Também, bem lembrado. Bem lembrado. Partiu dos Estados Unidos em geral comendo a Stephanie. Agora, só pra gente fechar esse papo aqui desse programa, em resumo de toda essa conversa, qual é a solução mais imediata que tem pra Divas Divisão? Valorizar quem já tá lá, que faz um bom trabalho, e trazer uma outra peça do NXT pra complementar a bagaça, sabe? Abrir um leque de umas 6 opções de Diva, sabe? Pegar a Naomi, Natália, Paige, vamos colocar a Charlotte, a Sasha Banks, entendeu? No caso aí a gente já tem 5, trabalharia mais uma, coisa e tal. E ali focava nela, sabe? Fazendo uma hora duas, depois fazia outras duas, aí fazia uma Fatal 4-Way, que nem fizeram no NXT, sabe? Eu acho que essa mesclagem poderia acabar salvando a Divas Division. Pô, eu acho que tem que subir Charlotte, Bayley e a Sasha Banks, caso ela tenha sentido mais pra frente, né? E lutar pra fora, Summer Rae, Eva Marie, Cameron, que é perda de dinheiro. E valorizar quem já tá lá, que é a Brie Bella, a Nick, a Paige. Se bem que a Brie Bella não é a melhor entertainer, digamos assim. É, manda pro gasto. Magrita até pra ser uma cabra. Elas se esforçam. Não sei pra quê, né? Pra crescer a bunda, talvez. Mas elas se esforçam pra fazer um trabalho legal. Só não fazem. Mas que se esforçam. A questão é que, tipo, que nem sabe, você falou que é perca de dinheiro pra WWE, mas a WWE, ela não vê muito, Summer Rae, vai lutar. Não, ela vê a Summer Rae como um pacote de Total Divas ali, prontinho pra você abrir e estourar um monte de dinheiro e ficar aquela chuva de nota de dólar, sabe? Tipo, acho que a WWE ainda tem essa visão, sabe? Total Divas separado de Divas Division, mais ou menos. Mas de qualquer forma, é perca de dinheiro. Eles vendem pelo programa também. Pra mim, a solução é uma limpa, demitir 80% das do main roster, trazer algumas do NXT e pegar as 3 ou 4 das indies que sabem lutar, com certeza sabem lutar muito bem. Leva lá a Rosa Negra. Se é pelo... ligar a TV todo mundo. E outra, se é pelo programa, se é pelo Total Divas, coloca a Alexa Bliss e pronto, o programa já vende. Então, a WWE devia... Devia criar alguma coisa pra tirar o foco da Divas Division, sinceramente. E a Rosa Negra luta bem, tá, pessoal? Só que a Rosa Negra iria pra divisão de... Estão jogando pela aparência, mas... Mas enfim, aquele ser luta bem. Mais algum comentário pra fechar isso? Não. Basicamente não. Não. Mas enfim, vamos para as considerações finais da galera. Agradeço a presença de vocês nesse edição ao vivo que se atrasou só um pouquinho. Já era para ter terminado, já era para ter lançado a versão em MP3. Mas enfim, agradeço a colaboração aí. Na próxima quarta-feira a gente volta ao vivo, provavelmente no horário certo. E se não for no horário certo, vocês aguardem, que vai ser no mesmo link, eu acho, se não tiver problema na transmissão. E vai ter a nossa edição de sábado, que é gravada e tudo mais. Vou tentar fazer um quadro indie também, vou tentar. E por sinal, se você é da SWU, Ou se você é da Federação Internacional de Luta Livre, como o Ian, que eu já vou deixar o recado aqui. Eu quero representante das duas empresas no programa de número 17, pra gente conversar sobre o Juntos Somos Fortes 3. Tá todo mundo sabendo que a SWU se retirou da programação. Pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Mas enfim, eu quero um esclarecimento do pessoal da FIU sobre a continuidade do evento. O Ian agora não. Não estraga a surpresa, Ian, se você souber de alguma coisa, porque eu quero pro próximo programa. Sem spoiler. Tá bem. Não spoilers. E também a versão... Não spoilers. A versão o spoiler, SWU. O único spoiler que eu vou dar é que no Titanic o navio afunda. Pronto. Valeu. Nossa. E também o pessoal da SWU pra dar a versão do que realmente aconteceu. Então se você é de um ou de outro, por favor me procure pra gente conversar. Nem que seja num comunicado oficial pra eu ler aqui. Pra gente resolver esse negócio aí no programa Rádio Pilha Drive 17 que sai no sábado. Então agradeço a presença de vocês. Mais algum comentário? Mais alguma defesa contra a justiça? Bom, duas coisas. Primeiro, eu sou a favor aqui de um no futuro a Rádio Pilha Driver fazer uma edição sobre o clássico do wrestling, o wrestling fake. E segundo, é biscoito, não é bolacha. Não é negresco, é afrodescendesco. Concordo. Pra moralizar a coisa, é. É. Se é pra descendesco. Afrodescendesco. E eu concordo também de, no meio de todos aqueles passatempos tudo branquinho, que venha uma cota pra um negresco no meio. Aliás, agora um pacote de bolacha também vai ter vaga na faculdade, tá, gente? Ok. Meu Deus. Acho que eu peguei pesado nessa piada, vai vir agora com o sábio com a polícia nas costas dele, agora vão vir os militantes dos movimentos atrás de mim. Eu acho que esse programa vai ter problemas judiciais sérios, então acho que eu vou fechar aqui. A gente vai ser mais processado que o Danilo Gentili daqui a um ano. Bem, pessoal, falou pra vocês, agora são 3 horas e 53 minutos, vamos fechar esse Rádio de Pilha Drive, agradeço a sintonia de vocês. Agradeço também o pessoal que participou aqui e uma hora a gente se vê por aí. E no próximo programa, no próximo sábado, vai ter muita coisa também, vai ter a volta das histórias que o Reaper conta. Vamos fazer um comentário sobre o WrestleMania Weekend pro lado independente. Deixa eu ver o que a gente vai fazer, mas vai ter mesa de booker. Eu vou fechar aí com os bookers de fantasy, essas coisas, pra gente redesenhar o Dean Ambrose pra se tornar um personagem main eventer fixo. E vai ser isso aí, a mesa de book. Então, falou pessoal, até a nossa próxima edição. Valeu! É afrodescendesco.